Player Taos, trazendo pra vocês Batman. Como justiceiro, guardião de Gotham sou o homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. O guardião de Gotham City, da escuridão pra luta contra o crime. Com as trevas me assimilei, os bandidos me temem, porque eu sou a lei. De uma infância feliz, o que me resta é um esboço, pois tudo mudaria após cair naquele poço. E foi assim, com medo dos morcegos no escuro, o medo que seria minha marca no futuro. Mas algo bem pior foi um tormento em minha mente, o dia em que meus pais foram mortos na minha frente. Cresci com esse trauma na infância, não sabia a diferença entre justiça e vingança. Mas na Liga das Sombras enfrentei o meu pavor, o que me dava medo, agora usa meu favor. De volta como símbolo, a justiça prevalece. O crime se apavora quando Batman aparece. Como justiceiro, guardião de Gotham, eu sou o homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. Como justiceiro, guardião de Gotham, eu sou o homem morcego. Não tenho medo, Superman. Livrei a cidade do crime e corrupção. Agora tenho tempo como meu maior vilão. Sim. O peso da idade me deixou ultrapassado. Pouco a pouco Batman foi esquecido no passado. Mas novamente uma ameaça se levanta. Um ser que é capaz de destruir a raça humana. Superman, você se diz herói, travando suas batalhas sem se importar com aquilo que destrói. Não use a desculpa das pessoas que foram salvas. A questão são todas as que morreram por sua causa. Na lei todo assassino o seu crime assume. Você não é diferente pra poder ficar impune. Não mesmo. Ver gente morrendo deu revolta. Esse sentimento trouxe o Batman de volta. Mesmo que seja um deus, eu não vou recuar. Então me diga, você sangra? Pois hoje vai sangrar. Como justiceiro, guardião de Gotham, eu sou o homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. Como justiceiro, guardião de Gotham, eu sou o homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. Dia versus noite. Ouve aí. Represento a noite invisível na escuridão. Se a lei não é cumprida, eu trago a punição. Mesmo que seja um deus, eu não vou recuar. Então me diga, você sangra? Pois hoje vai sangrar. O homem morcego agora chega com seu fim. Vou mostrar que sua força é inútil contra mim. Dia versus noite, Batman não dá trégua. Guardião de Gotham, cavaleiro das trevas. Player Taos, mais uma vez. Eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Como justiceiro, guardião de Gotham, eu sou o homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm back.